Ei, mano! Sequestro! A mente! A mente! A mente! A mente! Sequestro! Sequestro! A mente! A mente! A mente! A mente! Vê se acorda a amizade, vai pra cima com parte! 1, 2, 3, 4, 5, manos! A banca forte, coordena o plano! Diz, fuzil, PT, granada, te quebra um oitão! Se liga, solta tudo em cima, cadê munição? Carrega o pente e tope o tambor! Faça-me o favor, faça-me o favor! Sou mais um pecador, sou mais um pecador! E vou em busca do alívio pra cessar minha dor! Sou arcanjo, nem querubim, agra anjo longe de mim. Anjo sem asa, olhar de fogo, sou pecador desde o início do jogo. Quem põe na balança o pecado que pesa na consciência? Quem peca mais, quem peca menos, paga a mesma sentença. Pro homicida de terno e gravado que mata com a caneta. Pro homicida quem saca da arma, papá, e só para de apertar quando vê sangue jorrar. Abaixo do céu, sem diferença, todo mundo é igual. Carne e osso, todo mundo normal. A diferença de um pro outro só se vê no final. No Armagedon o dinheiro não fala. A justiça com cifrão, fica muda, se cala. Depois dessa dá licença, me esqueça. Eu vou pra cabeça, eu vou pra cabeça. E aí, de volta pros plano, aciona os mano. Não, não, não deixe o quieto, não, não deixe o quieto. Eu não vou puxar o freio, não vou meter os berros. Organizado, oculto, sem berro. Se liga em pedra 90. Ei, mano, sequestro. Sequestro a mente, sequestro a mente, sequestro a mente. Ei, mano, sequestro a mente, sequestro a mente. A banca é forte, mais que 8. A banca é forte, artigo 288. Ficou registrado, lado a lado, intelecto pós-graduado. Inteligente até umas horas de QI elevado. Na cena segue o louco com estresse concentrado. Se coça, se move, ou se não se sacode. A bomba foi acionada, daqui a pouco explode. O crime só é perfeito como a inteligência. Não depende da apetite nem da aparência. A imunidade do político corrupto, regalia, estadia, hotel de luxo, evolução do ladrão, não é PT do bruxo. O bilhete premiado rumo ao cativeiro, 683, vivendo um pesadelo. Na biqueira, no topo ou no pé do morro, vai sentir o veneno aqui do pobre louco. 3 dias sem água devido ao racionamento, no 4º dia chuva cai pra firmar o sofrimento. Água sobe no barraco, refém que corre o risco de pegar febre do rato. Se ver aqui não é fácil, diferente da mansão, né não cidadão. Aqui Deus é o escudo, a fé é a salvação. Segurança de pobre é a oração. Então olho por olho, dente por dente, de pecador a pecador, de bandido a bandido. Cadê a verba cução do meu povo sofrido? Tá em Londres, Paris, fora do país, sem ser calorenço, sem diz que me diz. O que há, o que há, exigência será feita via celular. Aí, educação qualificada, em primeiro lugar, vê se atende meu pedido, senão o bicho vai pegar. Divisão onde sequestro pode até me levar. O grau superior garante cela especial, TV a cabo, champanhe e caviar. Bicho, espelho refletiu, a casa caiu, o sol nasceu pra todos, a sombra pros espertos. Se meu filho for bandido, o espelho é congresso. Ei, mano, sequestro. Sequestro a mente, sequestro a mente, sequestro a mente. Ei, mano, sequestro a mente, sequestro a mente. Sequestro a mente, sequestro a mente, sequestro a mente. Ei, mano, sequestro a mente, sequestro a mente.